Eixo de pouso e a pista livre. Escortão, 396. Até. Pode interceptar o Loco, 6314? Positivo, capitão. Aprovo para interceptar. Intercepta 6314. Agora, 4 milhas de sempre. Afirmativo, Romeu Lima. Chama para base, toma 7. Salvador, boa tarde, 3192 com informação papá. 3192, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1013, desça para 6000 na chegada Mari. Na velocidade, 2509. 1013, 2509, 6000 pés, o TAM 3192. 1980, boa tarde. Pronto, ok, muito grato, um abraço. Obrigado. Salvador, Axé, 4131. Azul, 4131, controle Salvador, meu cordial, contato radar. Radael na sua escuta, subindo 360. Juliette, portão 04, boa noite, 07. 04, boa tarde. Matheus, Rodrigo, 90. Vento é 120 graus no 09. Paulo Salvador, gol no 649, boa tarde. Chamou o solo? Boa tarde, gol no 649, autorização em Léus. Vai chamar a torre na frequência de 118612, aguardando instruções. Eu tenho um pequeno porte no ILS da 10, segundo a informação, ele vai pousar na pista 17. Logo, o senhor chamará a torre agora. 1186 voando para a rotatória, Vitorinha Juliette. Controle da rotatória, a torre 186, gente do tráfego informado que deverá ingressar na carteira 17. Repito aqui na porta. Decimal 8. Autorizado Léo, nível 240. Decolta 10, curva direita, subida da El. Leda após Leda, voa direto e Léus. Aciona 5440, controle operando 19-8, gol 1649. Pede gol 649, chame pronto, pushback, acionamento. Chamaremos. Saulo, gol 396, livrou na frente. Pela 1-0, libera a direção 97, confere. Afirmativo. O Vitor Bravo Mike, agora a instrução é curvar direito e manter a perna do vento da 1-0. Tenho dois tráfegos para pouso na 1-7. Vamos cancelar a instrução anteriormente informada por esse controle. Só vai voar direto duna em descida para 3000 pés. E a gente está modificando o ajuste também. Agora é 1-0, 1-2. Para as aeronaves na escuta deste controle. O ajuste do altímetro 1-0, 1-2. Câmbio. 1-0, 1-2. O ajuste na proa de duna. Está confirmando a descida para 2000 pés? 2000 também. 5-0, no controle. Separa 2000 pés, proa de duna, o 3, 1-9-2, ajustado 1-0, 1-2. Positivo, você está seguindo a aeronave da Azul, o voo 4032, que vai fazer o mesmo procedimento. Ok, obrigado. Oceano 314, chegou o trem, a torre é 1186, chamar agora, Oceano 314, agradecemos a sua colaboração. Nada, bom, bom trabalho, vai chamar a torre 286. Visual, tem pouso autorizado na 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Ele pousa na 7, né? Torre de Salvador, boa tarde, Ocean Air 6314, visual com a 10 estabilizado no ILS. Ocean Air 6314, continue a aproximação, guarde o eixo de pouso livre. Guardando. Autorizo o Vitor Bravo Mike girar a base da 17. Negativa, tem mais um pouso para 17. Passa 360 pela direita e mantém a do vento da 10. 360 pela direita, o Vitor Bravo Mike. Romeu Lima, solo 25, libera direita, 45, frequência livre, estacionado. O Vitor Índio Gillette ciente, faça um 360, curva pela esquerda, tem um tráfego na final da 1-0, 360. Afirmativo. Então, Vitor Índio Gillette, tem um outro tráfego de pequeno porte, está na do vento da 1-0, 1 no mil pés, fazendo 360. Você vai fazer um 360 curto aqui, passa a uma milha da 17 positiva, observando o tráfego na final da 1-0. Afirmativo. Genero 63, 1-0, 63, 1-4, pouso autorizado 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0, 9. Informação de tráfego, eu tenho dois tráficos de pequeno porte, setor norte, fazendo 360, não interfere com a sua aproximação. Avisou ao contrato, livre pouso na 1063, 1-4. Azul 4032, livre LS. Livre LS 4032. Aguardando autorização. Não, estou aguardando ele cruzar o eixo. Juliette, pouso autorizado no 7. Vento 1-1, 0 graus, 1-0-9. 1-1 a 0 graus com 1 a 0 9 autorizado para fazer nossa frente. O Vitor de Gergulho. Boa tarde, informação Quebec, prossiga. Base longa para 1-7. 7, vai virar base, o Vitor Bravo Mike. O 4131, chame Recife, frequência 13325, câmbio. Recife 3325, 4131 azul. Um abraço, obrigado. Boa tarde. Boa viagem. Recife 0 nível? 1-5-0. Minuto cópia, se você era 1361. Para inversionar, aguarde autorização. Obrigado, Vitor Indy Júnior. Solo 28. O Vitor Bravo Mike reporta na final 2-17. Bora na final, Vitor Bravo Mike. Chanel 6314, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Livre táxi via Alfa, reportar antes da Juliette para ingresso, 6314. O Vitor Bravo Mike é mais um toque arremetido ou pouso final? Preciso, senhor. Vitorinho de Juliette, boa tarde. Azul 4032, Duna, localizador em aproximação. Redução, cheque pré-pouso, torre 118, meia dúzia, Azul 4032. 1862, é uma boa tarde. 4032, boa. Tan 3192, está autorizada a aproximação ILS, câmbio. Autorizada a aproximação ILS Tan 3192. Aguardando a autorização de pouso, 4032. 649. Vitor Bravo Mike, livre toque arremetida, pista 17, vento 11, 0 grau, 099. Livre toque arremete, Vitor Bravo Mike. E Foxtrot Charlie, prossiga. Livre acionamento, chame táxi, Charlie, Foxtrot Charlie. Azul 4032, vento no 00 graus, 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso, azul 4032. No 4, informo que essa área de balizamento já não é mais jurisdição do solo, ok? Será a própria companhia. Ah, ok, vai contactar a companhia, obrigado. O tráfego Salvador, muito. Boa tarde, Oxané 6327, Quebec, Ilhéus 240. Eu acho que Oxané 6327, número 2. Aguardando, saída prevista, por gentileza? É o Leda Ilhéus. Leda Ilhéus, obrigado. Mike? Solicitamos a ascensão para 1500 pés, até a vertical da cabeceira 17, para treinamento de emergência simulada. Vitor Bravo Mike, da presente, calibre a perna do vento pela direita, negativo pela esquerda, reporte para a base. Estamos curvando à direita e vamos reportar no teto 1, na vertical da cabeceira, no 7 a 1500 pés. O Vitor Bravo Mike, aguarde, ok? O senhor vai ficar sobre autorização, ainda não tenho a confirmação desse procedimento na vertical da cabeceira, ok? Afirmativo, vamos manter meu pé na perna do vento e aguardar. Afirmativo, Vitor Bravo Mike. Duna localizador em aproximação. Chegue o trem, chame a torre 1186-3192. Completa com a torre 186, muito obrigado, é bom feriado. 3192. Boa. Problema, vamos na praia do farol e vamos aguardar. Via Indy Alpha, ponto espera pista no 0, torre 186, ajuste no 0, no 2, bom voo e boa tarde, agora 649. Índia e Alfa, ponte espera, torre 18, 62 é gol no 649, obrigado, bom trabalho, até amanhã. Salvador, é o azul 4032, livrou na última. Torre 4032, táxi de Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Taxi via Alfa, reportando sua Juliette, 4032. Vento no 30 graus, 08 nós. Informa o tráfego à direita, Papa 28. Não vai interferir com sua aproximação, mil pés. você está dizendo tráfego TAM 31 no 92, tem livre pouso 90. Só corrigindo Papa Alfa 28 o tráfego, ok? Sim, 31 92. Bravo Mike, tá visual com a Airbus da TAM final de 5 milhas 10. Afirmativo. Prossiga a retaguarda do mesmo e reporte para o início, ok? Da simulação de emergência. Só confirmando se eu não vai interferir com este da 1028, ok? Afirmativo, estamos então cruzando o eixo, apontando para 1.500 pés, reportaremos na vertical da cabeceira do site. Afirmativo, confirmando, não interfira com o eixo da 1028. Solicita autorização para o cruzamento. Afirmativo. Estamos cruzando atrás do tráfego, totalmente visual. Salvador, ajuste 10, 12 e desça para 8.000 na chegada a bombe. 10, 8.000 bombe, 5729. 150 via Golf 677 até Maceió, Mike Charlie Oscar e após direto. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, Alfa Romeo Uniforme Caju. O transponder 5447, frequência do controle 119.8 e a torre opera em 118.612. Está ingressando na CTR, está com 10 no POB, ciente da Quebec. Positivo, permanece visual, o tempo está bom até hoje. Ajuste é 1012, sempre na escuta. Bravo, Alfa. Transição Caju. Sequência 1968 e 1186. 5447. Pátio transponder 5447, ficou 0361 no pátio militar, confirmando 02 a bordo. Táxi autorizado, vai reportar na Taxiway Hotel para o cruzamento da 10 por 0361. Táxi autorizado até o hotel, vai reportar na hotel e possível decolar na interseção. Então na interseção, mantenha a posição na Taxiway Hotel, chame a torre 118, decimal 6, para alinhamento e decolagem, ajuste 10, 12, tenha um bom voo e boa tarde por 0361. Solo, Salvador, TAM 3155, boa tarde, gente da Quebec. Aja 3155, aguarde copa, número 2, 340, Guarulhos. Aguardando, 3155. Ô, Solo, 6327, acha, né? Pena 6327, Ilhéus, nível 240, autorizado, via Golf 677. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5451, frequência do controle 119.8. TAM 3.92, livrou. 1219. 327. 01, chame pronto, puxa, vai com seu nome, tô chamando a 6327. Camarada, obrigado. Azul 4032, ingressa Juliette, portão 08. Isso é Bravo Mike, está a 30 segundos da vertical da cabeceira no 7 para início do procedimento. Ok, eu só confirme, no caso, o procedimento, como vai ser realizado, só vai prosseguir no eixo da cabeceira 17? Negativo, é 360 com treinamento de tráfego de emergência simulado pela esquerda, ataque arremetido no 17. Ah, ok. Vitor Bravo Mike autorizado o início da simulação, reporte para o toque arremetido. Bravo Mike. Bom, no 649, livre decolagem, pressão no 0, vento no 40 graus, 09 nada. Livre decolagem, pista 10, gol 1649. Juliette, boa tarde. Formação Quebec para Cairo Lorenzo, confirmando no meu pé. Solo Salvador, é o gol. Vitor Bravo, retorno. Curva direita, ingressando corredor Axé após caixa pregos. Aciona transponder padrão 0160, frequência do controle 119.8, a torre opera em 118.6. Quando esse dá 1028, livre agora no momento, com curva pela direita. Ok, senhor, nós vamos arremeter aqui então. Opa, tá babando. Sete correto, ajuste 1012, 118-6, seu nome é taxi decolagem, confirme pessoas a bordo. Vitor Bravo Mike, o senhor continue com o voo na direita para livrar totalmente a 1028. Pode, estamos com o voo na direita para livrar. Voo no 649, decolado aos 40, controle 1 no 98, bom voo. 098, voo no 649. Coordenação com a equipe do solo, após o parqueamento do Airbus no portão 03, está livre iniciar, chame táxi. Vicente vai coordenar, observando o Airbus 6327. Cabeceira 500, pelo carro. Afirmativo, da próxima vez, ok, o senhor descreva melhor esse procedimento, porque foi entendido que o senhor ia fazer na cabeceira 17, sem interferir com esses da 1028, ok? Ok, pronto, obrigado. Vitor Bravo Mike, o vento no 1, 0 grau, 08 nós, livre pouso, pista no 7. Bravo Mike. A Natal, confirmando? Está coordenado, eu aguarde. O Força Aérea 398, está autorizado o acionamento, aguarde a autorização. Voo 649, controle, meu cordial. Contato, radar. 649. B729, está agora 25 milhas, passa 10.500, vamos descer para 3.000. Afirmativo para 3.000, 5729. 55, pronto para cópia. Estou bravo, Mike, 17. Gente, tem livre pouso, pista no 7, vento no 2, 0 grau, 09 nós. Vitor, bravo, Mike. Bravo, Mike. Tá 3155, pronto para cópia. Tá 3155, prossiga. 3155, Guarulhos, nível 340, autorizado. Via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Pidev. Aciona transponder 5467, frequência do controle 119.8. O TA 3155. Aprovado Serra Bravo Golf Romeo, nível 340, via para o 50, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda após direto Pidev. Transponder 5467 e o controle Salvador 98, o portão é o 7, estamos prontos para o pushback acionamento, na 3155. 355, frequência do controle 119.8, aerovia para o 50. Ok, foi cotejado 198, para o 50, da 3155, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, está livre de iniciar, chame táxi, está 3155. Autorizado, livre de iniciar, está 3155, chama na planta do táxi. Solo, bom dia, boa tarde, aliás, é o gol 1785, formação Quebec, autorização 360, Galeão. Para coordenada, número 3, para cópia, aguarde o gol 1785, 360, subida prevista da El, Leda, Bidev. El, Leda, Bidev. E a Papá, ajuste no 012, reporte para ingresso, pista 17. Vai manter a posição, guarda a autorização, Força Aérea 1398. Está acionado agora. Mike, Eco Delta, prossiga ao solo. Firme? Negativo, ok? Eu tenho aeronave para decolar. Aguarde, aguarde para o táxi. Dois, Salvador, Vitor Índia Juliette, acionado para o táxi. Vitor Índia Juliette, ajuste no 012. Observe, tem aeronave de pequeno porte ingressando no pátio 4, após estar livre até o ponto de espera. Reporte para ingresso. Vitor Índia Juliette. Gente, observando, a aeronave vai livrar na órbita, na sua escuta até o ponto de estrada da matéria. 10, 20 milhas. Aciona transponder 0135, frequência do controle 119, decimal 8. A torre opera 118, decimal 6. Charlie, mantenha a posição para ingresso. Lima, Bravo, só confirma o estacionamento, é pátio 4. Afirmativo, senhora. Vitor, India, Juliette, aguarde mais um momento, ok? Para início do táxi, para não conflitar aí a entrada da aeronave para pouso, ok? Ciente. Vitor, India, Juliette, copiou a torre? Copiado, está aqui na Oscar aguardando. Qual é o tráfego que vai vibrar? É, no caso o senhor tá no pátio ainda, confirme. Estou na Oca, aqui próximo ao pátio 4. Ok, o senhor mantém a posição, aguardando para o ingresso no ponto de espera, ok? Afirmativo. Lima, Bravo, Alfa, livre pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, 08 nós. Bravo, Alfa, sente, ingressão na base aqui, baixado, travado. Torre, bom dia, 63-26-27, corrigindo, posso espera da 10 pronto. Posso aero no 361, no decolados 46, controle 1998, bom voo. Controle a força aérea no 361, está na reta de decolagem para sair da PUC. Força Aérea Brasileira, 1361, este é o controle Salvador. Está em contato radar, câmbio. 8 e 1, confirma a saída? 398, você repita a saída, por gentileza. Afirmativo, você era no 398, no pátio militar, confirmando 02 a bordo? 02 a bordo. 7 está livre do táxi, você era no 398, confirme sua decolada em interseção, vai prosseguir para a cabeceira 10. Forçada no 398, vai manter a taxa e hotel e chama a torre 118, decimal 6, para alinhamento e decolagem. Ajuste 10, 12, então bom voo e boa tarde. Forçada no 398. 398, vou falar por meio da pista com o hotel, chamado torre 118, confirma? Afirmo, 198. É, obrigado. Lima Bravo Alfa, solo 47, reporte livrando a pista. Livrando a pista. Tem. Charlie Foxtrot, Charlie, livre ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. 8612, câmbio. Obrigado, um bom serviço. Boa! Alternativa é o Galeão. Taxi Apache, Juliette Alfa. 18-6, ajuste 1-0-1-2. Bom voo e boa tarde, da 3-1-5-5. Igualmente, QNH-1-0-1-2, taxi de Juliette Alfa, ponto 0-1-1-8-6. 2-3-1-9-5. Bono 785, copia o 360. Afirmativo, agora está 5-5, obrigado, senhor. Taxi de Juliette, pronto para início de táxi. Vitorinho de Juliette autorizado, táxi até o ponto de espera, aguardando para ingresso. Certo, até o ponto de espera, ajude. Dev, Bravo, Índia, Delta Eco, Victor, Bidev, após intercepta Upper November 857, até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após prossegue Upper Zulu 16, até Groove, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após intercepta Upper Zulu 14, até Tukin, Tango Oscar, Kilo, Índia, Mike, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona transponder 5474. Frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado 360, saída da El, depois Leda e Neve, decolando pela pista 10, primeira curva à direita. Aerovia Upper Whisky 50 até Bidev, depois Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 1.